Cumprimento em primeiro lugar a população da Oliveira do Hospital, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Oliveira do Hospital, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, Assembleia Municipal, Srs. Presidentes de Junta de Freguesia, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tábua, demais entidades aqui presentes, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, uma palavra de agradecimento pelo exagero das palavras, da amizade. O seu convite muito me honrou e, portanto, é com muita alegria que aqui estou nesta inauguração destas novas infraestruturas que muito vem enriquecer o município de Oliveira do Hospital, o mercado municipal e a central de camionagem. Eu estou convencida que estas duas infraestruturas vêm contribuir do ponto de vista económico e social para o desenvolvimento do município do concelho e criar aqui uma nova centralidade, pela importância que ambas assumem para o desenvolvimento, por um lado para o mercado municipal, porque permitirá potenciar o comércio dos produtos alimentares, e por outro, pelo facto da central de camionagem permitir, como o Sr. Presidente já referiu, criar condições de conforto, segurança, comodidade aos utentes dos transportes públicos. Em julho passado, tive a oportunidade de referir, a propósito da inauguração da Feira Regional de Oliveira do Hospital, que a competitividade dos territórios está na valorização dos recursos, dos seus recursos e das suas gentes. É fácil de formular esta declaração, mas nem sempre as práticas dos atores dos territórios traduzem este postulado. Através de diferentes iniciativas e investimentos, como bem demonstram estes que agora estamos a inaugurar, realizados ao longo dos tempos, o município de Oliveira do Hospital e o seu executivo, presidido pelo Dr. José Carlos Alexandrino, têm sabido trilhar esse caminho da afirmação do território, tornando-o mais competitivo. Sabemos que não é uma tarefa fácil numa sociedade cada vez mais global, onde as identidades das terras e das suas gentes assumem particular importância. Dotar os territórios de equipamentos e infraestruturas não garante per si que o caminho de afirmação do território esteja a ser trilhado. Todos conhecemos exemplos de equipamentos e infraestruturas que se tornaram autênticos espaços vazios que, não raro, são verdadeiros sorvedouros de recursos dos municípios. Significa isto que, mais que construí-los, é necessário mantê-los. Manter significa também, para além das questões óbvias de manutenção, encontrar formas de promover a sua animação através de iniciativas e eventos assentes na criatividade que existe no território. A mostra de produtos biológicos e agrícolas em modo de produção tradicional que decorre neste mercado municipal é disso um bom exemplo. Além da animação do espaço, esta mostra é bem demonstrativa que a valorização e divulgação dos recursos endógenos, sobretudo os ligados ao mundo rural, são desafios que todos temos que assumir e aprofundar. A região centro tem sabido, ao longo dos vários quadros comunitários, dar apoio, por via de sucessivos programas operacionais, à valorização e divulgação dos recursos endógenos. O exemplo mais recente a este respeito são os programas PROVER, que muitos de vocês conhecem, que são programas que visam valorizar os recursos dos territórios de baixa densidade. Vamos continuar a apoiar de forma prioritária estes territórios no próximo quadro comunitário, com o grande envolvimento dos agentes privados e modelos de governação partilhada entre público e privado, visando, como já referi, a valorização económica dos recursos endógenos e, portanto, estou a falar dos recursos locais e das pessoas destes territórios. O que atrás referi permite-me destacar aquilo que se configura como uma alteração de bitola no financiamento a disponibilizar no próximo quadro comunitário. No que aos municípios diz respeito, são sobretudo as dimensões e materiais de desenvolvimento que irão ter financiamento preferencial e não tanto os investimentos materiais, como aliás o Sr. Presidente já referiu. Configura-se, portanto, uma nova realidade para as quais os municípios têm que estar preparados, com o propósito de promover os territórios. Isso passa por o município estar envolvido e comprometido, por o município ser parceiro, por o município município ser impulsionador de novas dimensões na promoção do desenvolvimento, por o município ser promotor da diversidade, por o município ser promotor da qualidade de vida e espaços para viver, visitar e investir, e por o município ser facilitador e criador de condições. Também na minha intervenção de julho referi que o município de Oliveira do Hospital soube, no último mandato, aproveitar as disponibilidades financeiras que a Europa nos tem concedido ao serviço da sua estratégia. Aprová-lo e a considerar apenas o PO regional do centro, está um financiamento para projetos de investimento de aproximadamente 10 milhões de euros associados a várias tipologias de projetos, desde a regeneração urbana e ambiental à cultura, educação, mobilidade e áreas de acolhimento empresarial. É, pois, um caso de boa aplicação de fundos comunitários. Quanto ao futuro, e tendo em conta aquilo que referi anteriormente, estou plenamente convicta que o município reúne as condições e está perfeitamente habilitado para ser um importante ator no próximo quadro comunitário. Quer como beneficiário direto, quer como facilitador e criador de condições para que outros beneficiários, nomeadamente as empresas, possam aceder aos fundos disponíveis. Os desafios passam então pelo apoio à competitividade, à inovação e à internacionalização das empresas. Eu digo sempre isto, são as empresas que criam emprego e riqueza, são as empresas que fixam as pessoas aos territórios, são as empresas que podem atrair novas pessoas para os territórios, são portanto elas que têm que ser acarinhadas e estimuladas. Isso não significa que esqueçamos que em algumas áreas há ainda equipamentos e infraestruturas importantes que têm que ser assegurados para garantir que a qualidade de vida das populações e o seu acesso a bens e serviços essenciais sejam garantidos. Com os escassos recursos que iremos ter para esse efeito, o apelo vai no sentido de sermos suficientemente criativos para, em conjunto, encontrarmos soluções que respondam a essas necessidades. É do encontro entre atores locais e regionais que surgem ou se afirmam verdadeiras estratégias de desenvolvimento dos territórios. Termino cumprimentando e felicitando mais uma vez a população de Oliveira do Hospital, cumprimentando os seus autarcas e, muito especialmente, o seu presidente, o Dr. José Carlos Alexandrino. Muito obrigada.